Panorama Agrícola para 25 de abril de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2011, noite de lua minguante, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maia. E o ditado do programa é: boa fama granjeia quem não fala mal da vida alheia. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica para cuidar das unhas. Noticiário: Videira discute associativismo na agregação de valor para a agricultura familiar. E Blumenau apresenta resultados de 4 anos de trabalho do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. No mercado agrícola vamos falar sobre leite. E no Espaço da Mulher, Simone Barrinha explica como ser proativo. Uma dica que pode mudar o seu dia. As cutículas protegem as unhas contra as bactérias, mas quando estão ressecadas, deixam uma aparência feia. Para que isso não aconteça, hidrate com um creme adequado. Simone Barrinha para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A importância do associativismo na agregação de valor na agricultura familiar. Esse é o evento que a Gerência Regional da IPAGRE de Videira está promovendo para o dia 5 de maio na Câmara de Vereadores de Videira. O objetivo do evento é expor ao público as realidades vivenciadas pelas cooperativas de pequenos agricultores familiares, ressaltando a importância do associativismo e do cooperativismo, dia 5 de maio, em Videira. A promoção é da IPAGRE com o apoio do MDA, da Prefeitura de Videira e das cooperativas de pequenos agricultores de Videira e Omerê, a COPAVID, e a Cooperativa de Artesãos de Arroio 30, a COPER 30. Começa esta semana, dia 28, quinta-feira, em Araquari, norte do estado, a Festa do Maracujá, que vai até o domingo, 1º de maio. E na semana que vem, de 4 a 6 de maio, ocorre em Blumenau o segundo seminário sobre inventário florestal. Esse seminário vai apresentar e discutir os resultados de 4 anos de trabalho do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina e a sua aplicação na definição de uma nova política florestal para o Estado, inclusive no contexto do Inventário Florestal Nacional. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Proatividade. Quando escuto esta palavra, fico intrigada. Principalmente porque todo patrão quer um funcionário proativo. Pesquisei um pouco e descobri o porquê. Proatividade é a habilidade de prever uma situação e agir antes que ela aconteça. Este conceito está afinado com várias características muito importantes para quem quer ser bem-sucedido. Exemplo: vamos supor que você vendeu toda a safra e tem prazo para entregar. Porém, a colheita atrasou. Você sabe que o comprador virá com o caminhão e terá que esperar ou voltar em outro momento para carregar. Antes de causar este transtorno ao comprador, simplesmente você prevê a situação, pega o telefone e liga avisando do atraso. Isto é ser proativo. Proatividade não é evidência nem impulso. Precisa de consistência, conhecimento do fato e responsabilidade. Só assim é possível analisar o que está à volta e agir rapidamente sem causar problemas futuros. Sinceramente, só consegue ser proativo a pessoa que é comprometida com o que faz. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola recebe hoje Francisco Hayden, que é analista de mercado da Ipagre-Cepo. O assunto, o mercado do leite. Iniciamos a entre-safra no Brasil e também em Santa Catarina. Com relação, Francisco Hayden, à produção do leite no estado, o volume de leite captado pelas indústrias catarinenses e também o preço neste mês de abril. Que informações você teria, Francisco Hayden, para o nosso ouvinte? A atividade leiteira entrou entre safra no Brasil. Em nível nacional, já houve uma queda considerável na captação do leite em nível de Brasil. E esta redução deverá se estender ainda até o mês de maio, onde no total nós deveremos chegar a um decréscimo aproximadamente de 15% em relação ao que foi produzido em dezembro. Isso em termos nacionais, aqui no estado também? Em termos de Santa Catarina, no mês de janeiro nós ainda tivemos um leve crescimento da produção. No entanto, a partir de fevereiro, nós já tivemos um decréscimo bastante significativo, em torno de 12%, talvez até 13%. E para fevereiro também ocorreu um decréscimo, eu diria que aproximadamente 6%. Mais 6%. E esperamos para este mês agora, de março, que passou, que a queda se situe por volta de 3, 3,5%. E se espera para, daqui para frente, uma estabilidade e até um leve crescimento já a partir deste mês. Bom, não temos números consolidados de março, mas para abril e maio, então, a perspectiva de estabilidade ou um pequeno crescimento. E com relação ao preço, Francisco Hayden? Bom, o preço é bastante bom para esse momento, em função da queda da produção. Hoje pela manhã, houve em Campos Novos a reunião do Conselheite, onde eles fixaram o preço para esse próximo pagamento em 65 centavos o litro de leite posto plataforma da indústria. E fizeram uma projeção para o próximo mês de 68 centavos. No entanto, os levantamentos efetuados pelo Ipagre-Cepo indica que deverá ter um aumento um pouquinho maior do que esse projetado pelo Conselheite. Nós estamos projetando para o próximo pagamento um acréscimo que vai variar de 2 a 5 centavos em litro, dependendo da região. No geral, o preço deve se situar ao redor de 70 centavos o litro. Bem, nessa época de entre safra do leite, o produtor naturalmente deve cuidar da sobressemeadura, da pastagem, correto? Correto. Fazendo isso, pode ter perspectivas boas ao longo do ano, até porque o preço é cíclico, é isso? Na verdade, historicamente, nessa época, nós entramos num vazio forrageiro, né? Onde as pastagens de verão entram em declínio e as pastagens de inverno ainda não foram semeadas em muitos casos. Então entra numa fase ruim de pastagem. E isso vem provocar queda na produção. Com relação aos preços, eu diria que uma fase importante, né, que o produtor tem que aproveitar, deve aproveitar, para ganhar um dinheirinho a mais. No entanto, eu levanto a preocupação no seguinte sentido. Os preços bons fazem com que o produtor se anime e muitas vezes acabe gastando mais, aumentando o seu custo de produção, fornecendo ração para as vacas. Então, o preço não deve fazer com que o produtor produza por produzir. O produtor tem que estar focado no lucro. O que ele gastar em ração, né, deve ser menor do que a receita que ele vai obter com o leite fruto dessa complementação alimentar. Perfeito. Muito cuidado com custos de produção e com endividamento desnecessário. Com certeza. Bem, nós agradecemos então a Francisco Heiden, analista de mercado da Ipagri-Cepa, aqui no Panorama Agrícola, falando sobre o mercado do leite. Francisco, muito obrigado pelas suas informações. Sempre às ordens. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.